Capitão Bosca, Papagão, filhos para nível de voo 050, no prol de uma média, após boa média dessa via para 2000 pés, ajuste no 0 no meio. 050, pronto para média, após via para 2000 pés. Papatango Mind Alphatel, com a automação Zulu. Papatango Mind Alphatel, essa identificação, dessa linha chegada bom, se para 4.000 pés, ajustando 06. Então, teste de chegada até 4.000 pés, na posse o Mind Alphatel. Então, Oscar Papagão, que deixa para 2.000 pés, ajustando 06, cancelada a restrição de altitude em ETAP. Autorizado LS, que foi da pistola 0, informe estabilizado. Ok, para 2.000, liberada a restrição, chamada estabilizada no IRS. Com 3662, essa é a identificação, desde a minha chegada com a Bombé de Uno para o nível 050. Ok, autorizado 050, Bombé de Uno, possibilidade de projetar para a presidente? Com 3662, autorizado. Autorizado ETAP, para a presidente 3662. Pagou que estabilizou. Pagou que chegou de 1-2 nesse volume. Bom, Não, eu acho que continua em aproximação, agora a transição de pouso, a gente no zero no meio. Vazando a transição de pouso. Pouso no zero, acho que propagou. 1-7. 1-7. Pouso. Sentinho para o cancelamento do plano de instrumento. Vai para o hangar da Eric Star. Sentinho para o cancelamento do plano de instrumento, acho que propagou. Pouso, camarada. Tango Mike Alfa Hotel, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no meia, cancelada a restrição de altitude em Belo, autorizado sinal e LS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado. Então, descendo 2.000 pés, aí livre da restrição de Belo, o Mike Alfa Hotel, vai reportar estabilizado. Papa Romeo, Papa Golf, essa identificação dessa via chegada do Bombé de Uno para o nível de voo 060, ajuste no 06. Bombé de Uno 060, Papa Golf. Controle Salvador, cordial, boa noite, Oceaneiro 63, 10 com a informação Zulu. Oceaneiro 6310, essa identificação dessa via chegada do Bombé de Uno para o nível de voo 070. Via Bomé de Uno para o 07063 Anazé. Papa, Romeu, Papa, Papa Golf, Redusa para 2502. 250, Papa, Papa Golf. Próxima direita, frequência de BVA. Frequência de esquerda pro 030. 3662, autorizado desvio, repassa 10. Partiu desvio por 3 milhas só. Sim, 3662. Autorizaria voar em SAP e o Papa Papa Golf para realizar formações? Controle 3662, vai concluir o desvio em mais uma milha. Autoriza após o desvio para o auditor. 3662, entra com pressa conhecimento, curva à direita na proa 065, limite a região 280. Ok, direita para 265. A radial 270 Salvador, curtiu? Ok. Michael Fotel já avisou a 1-0. Michael Fotel, movendo no 8, adicionou a 95. 895, bom, Michael Fotel. O Papapá pagou, foi autorizado desvio, você passa o término. Confirme com quantas milhas necessitado desvio. Pro 045, 1-0 milhas, Papapá pagou. Gente, Papapá pagou. 5.000, 3662, para prosseguir. 3662, desça para 2.000 pés, ajuste 1 a 0 no 6. Autorizado sinal LSX-1 para 1 a 0, informe estabilizado. Ok, 2.000 pés autorizado na descida, ajustado em 1.016, comandante estabilizado em LSX-1, 3662. Então, se o senhor autorizar, a gente está agora 100% visual com o circuito, a gente ingressa aí pela base pela direita para 17. Gente, então, cancelando o plano de instrumento agora 50, Michael Fotel. Autorizado, curve à esquerda, uma base pela direita para pouso lá no 7, é porte, base baixado e travado, ajuste no 0 no meio. Então já é baixado e travado e reporta então de base para o final. 662 para o curso localizador, curva à direita para o 080. Para interceptar o localizador, direita para o 080, 3662. Michael Fotel já está agora de passo para o final. Michael Fotel, pouso autorizado, pistão no 7, vento 1 no 50 graus, 05 nós. Pouso autorizado, Michael Hotel. Papa Golf, para 3.000 pés, ajustou 0 no meio. 3.000, Papa Golf. Guardou, não, o Papa Golf? Papa Golf. Gente, já levando a pista, frequência livre, boa noite, Michael Patel. Obrigado aí, uma boa noite, Michael Patel. Você ainda viu, ainda mantendo a 045. Gente, no fim, quando já puder reassumir a navegação. Ok, mais um minuto. Gente. Autoriza 1.700 para o 3.062? O 3.062 autorizado, e ele é assinando a LS que saiu da pista no zero, enquanto estabilizar. Parei. Retornou a rota, o Papa Golf. Papa Golf, para o preparação para o curso do localizador, curva direita para 070. 070, Papa Golf. Desloco aeródromo 3662. 3662, Chimentor Rio do Noite, nesse momento. 1895, 3662. Obrigado, boa noite. Sou Salvador, nosso boa noite, está 3662. 3662, tráfego avistado, pouso autorizado, pistino zero, o vento no 40 graus, 079. 3662, nível pouso 3662, está dentro. Vai atingir 3.000, Papa Golf. Papa Golf, desça para 2.000 pés, ajuste 1.0, 1.6, reduza para 2.002, reporte estabilizado, sinal ILS, pistão 0. 2.202, reportará sinal ILS, Papa Golf. ABA310, desça para 4.000 pés, ajuste 1.0, 1.6, cancelando a restrição de altitude e impacto. 4.000, 1.0, 1.6, cancelado, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, localizador 1-0, Papa Papa Golf. Papa Papa Golf, com prática de advento, chega a Torre 1-2-8 nesse momento. 295, boa. Boa noite, Papa Romeu, Papa Papa Golf, localizador da 1-0. Papa Romeu, Papa Papa Golf, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso, ajuste no 0 no meio. Aguardando, Papa Golf. RG3-1-0, desça para 2.000 pés, ajuste 1-0-1-6, reduza para 2.002, autorizado sinal ILS X-Ray, pista 1-0, informe estabilizada. Gente, 2.000-1-0-1-6, reduzindo, vai reportar estabilizado, autorizado procedimento, Janel 6-3-1-0. 9-3-6-6-2. Papa Romeu, Papá, Papa Golf, pouso autorizado, pista no 0, vento no 40 graus, 07 nós. Ele pouso no 0, Papá, Papa Golf. Qual parte após o pouso, Papá Golf? Vai para aeroestado, parte 5. Antes. Control, good evening, go on to Zero 96, touching flight level 205, descending flight level 150, Bomad 1 arrival, we have information for Zulu. Bomad 0996, fall Kaizen, descend via Bomad 1 arrival to flight level 050. Call Kaizen, go descend via Bomad 1 arrival, down flight level 050, any chance we can find the red tree top inspection? Clear direct to top, you go 10996. Clear directory top, 10996, thank you. Controle acionero 6310, estabilizado visual. Acionero 6310, com site de procedimento, chave a torre, 1-2-3-9-5. 3295-63-1-0. Papa Papa Golf, solo 03, direito 121, direção a 9. Estado, pouso autorizado, pistão 0, vento no 40 graus, 08 horas. Autorizado, pouso na 10, Xenero 63, 63 no 0, solo 05, direito no 219. Direito no 219-63, por 0. Papa, Papa Golf, zero cruzamento. Autorizado o cruzamento até o pátio 5, Papa, Papa Golf. Commodore Approach, going 096, just to confirm that the ETAP are cleared to shoot the LS X-ray, running 10. Okay, ETAP, descent to 2,000 feet, Gen 81016, cleared final ILS runway 10, before established. Confirm that ETAP cleared down to 2,000 feet, Gen 81016, runway report when established on the ILS 1096. Bom, 3444, sendo identificação desse via chegada ao Bonet de Uno para o nível de voo 050. Chegada ao Bonet de Uno, 50, 3444. 2096 reestablished ILS 63. 2096, complete procedure, call tower 118, this low 85. 1895, Vernacum 0096. The tower, good evening, go 1096, ILS X-ray runway 10, we have the runway in sight. Go 96, I have in sight, clear to land runway 10, wind 150 degrees, 07 knots. Clear to land runway 10, 1096. Boa noite, San 317, está próximo, espera do 90. San 317, autorizado ali, manter pistão zero. Ali, manter no 90, San 317. Sala Zona 8, direito no 219. Right, we'll clear the runway by your right, contact around 419 and go on here. Affirm, 1-2-9-9, Roger 2-1-8. 219, thank you. 3197, decolagem autorizada, pistão 0, vento no 50 graus, 049. Decolagem autorizada, até 3197. 3197, decolado zona 9, 1208, quanto aí? 208, boa. Salvador, boa noite, TAM 3197. TAM 3197, contato radar na decolagem, suba via saída Sambo 1 para o nível de voo 340. O 3197 já está sendo curva à direita, proa 150 para evitar formações. Sim, só passa perto do desvio, TAM 3197. Autorizado o procedimento, 344. Uno 344, desce para 2.000 pés, ajuste no 096, cancelada a restrição de altitude em ETAF, autorizado, sinal LFX, edição 90, ETAF estabilizado. Positivo, 2.000, ETAF estabilizado, vou Salvador, a possibilidade de dóculo para o TAM 3197? TAM 3197, aguarde. Confira somente a proa que está tendo um desvio. É, agora tem interceptando a saída. Gente, aguarde por você. Autorizado direto seguro. Direto por seguro, 3197, obrigado. Já dou o voo 344. Uno 344, chamei o torre 118 nesse modo 5. Quatro, chamei o torre 118 nesse modo 5. Eu vou 344, estabilizado e LS, abaixado e secado. Bom, 344 avistado, pouso autorizado, pistuno 0, vento 090 graus, 11 nós, chuva leve sobre o campo, pistuno 0 molhado. É, vou 344, recoso a 190. Sete, chama-se outro Recife, 1, 2, 5, 1, alterna 1, 2, 8, 1, 3, 5.